Ficheiro 109, página 705, capítulo 38. Abadia. A abadia era uma gigantesca construção do século XII, fortificada com muralhas para resistir tanto à força das tempestades marítimas quanto aos ataques de invasores por terra. Agora, em épocas mais tranquilas, os seus portões permaneciam abertos para facilitar o tráfego com a aldeia vizinha e as pequenas celas com lajes de pedra da ala destinada aos hóspedes foram suavizadas pelo acréscimo de tapeçarias e mobiliário confortável. Levantei-me da cadeira estufada do meu quarto, sem saber ao certo como se cumprimenta um abade. Deveria ajoelhar-me, beijar-lhe o anel? Ou isso era apenas para o Papa? Decidi-me por uma vénia respeitosa. Os olhos de gato, ligeiramente puxados, de Jamie, vinham realmente do lado dos Fraser, tal como a forma do seu sólido maxilar, embora aquele diante de mim estivesse um pouco obscurecido pela barba preta. O abade Alexander tinha a mesma boca larga do sobrinho, embora parecesse sorrir menos com ela. Os olhos azuis, rasgados, continuaram frios e especulativos quando me cumprimentou com um sorriso caloroso e agradável. Era bastante mais baixo do que Jamie, mais ou menos da minha altura, e entroncado. Usava a batina de um sacerdote, mas caminhava como um guerreiro. Achei que tivesse sido ambos na sua época. Seja bem-vinda, Maniece, disse, inclinando a cabeça. Fiquei um pouco admirada com a saudação, mas inclinei também a cabeça. Obrigada pela sua hospitalidade, disse eu, sinceramente. Já viu o Jamie? Os monges tinham levado Jamie para ser lavado, um processo do qual achei melhor não participar. O abade assentiu com a cabeça. Sim, disse, um leve sotaque escocês a transparecer no inglês culto. Já o vi. Pedi ao irmão Ambrose para tratar dos seus ferimentos. Devo ter feito um ar de dúvida diante da informação, porque ele disse: Não se preocupe, o irmão Ambrose é muito competente. Olhou-me de alto a baixo com um ar de franca avaliação, surpreendentemente semelhante ao de sobrinho. Murtagh disse que a senhora é médica. Sou sim, respondi com simplicidade. Isto provocou um sorriso genuíno. Vejo que não sofre do pecado da falsa modéstia, observou. Tenho outros, respondi, devolvendo o sorriso. Como todos nós, disse. Tenho a certeza de que o irmão Ambrose está ansioso por conversar consigo. O Murtagh contou-lhe o que aconteceu? Perguntei, hesitante. A boca larga retesou-se. Contou até onde sabe o que aconteceu. Fiz uma pausa, como se esperasse uma contribuição da minha parte, mas permaneci em silêncio. Era óbvio que ele gostaria de fazer perguntas, mas foi suficientemente cortês para não me pressionar. Ao invés, ergueu a mão num gesto de bênção e despedida. Seja bem-vinda, disse mais uma vez. Vou mandar um irmão servir-lhe alguma comida. Examinou-me novamente, e o necessário para a sua higiene pessoal. Fez o sinal da cruz sobre mim, como adeus, ou talvez como um exorcismo da imundície, e saiu num redemoinho de vestes castanhas. Sentindo repentinamente o quanto estava cansada, deixei-me cair na cama, perguntando-me se conseguiria ficar acordada tempo suficiente para comer e lavar-me. Ainda estava a pensar quando a minha cabeça atingiu a almofada. Tive um pesadelo horrível. Jamie estava do outro lado de uma sólida parede de pedra, sem porta. Podia ouvi-lo gritar sem parar, mas não conseguia chegar até ele. Batia desesperadamente na parede, mas as minhas mãos afundavam-se na pedra como se fosse água. Ai! Sentei-me no catre, estreito, agarrando a mão que batera na parede dura ao lado da cama. Balancei o corpo para a frente e para trás, apertando a mão latejante entre as coxas. Depois percebi que os gritos continuavam. Pararam bruscamente quando corri para o corredor. A porta do quarto de Jamie encontrava-se aberta, a luz bruxuleante de um candeeiro a inundar o corredor. Um monge que eu não vira antes estava com Jamie, segurando-o com força. As ligaduras nas costas de Jamie estavam manchadas de sangue vivo e os seus ombros tremiam, como se ele estivesse com calafrios. Um pesadelo, disse o monge como explicação, vendo-me na soleira da porta. Entregou-me Jamie e dirigiu-se à mesa para ir buscar um pano e a jarra de água. Jamie ainda tremia e o seu rosto brilhava de suor. Tinha os olhos fechados e respirava pesadamente com um som arquejante e áspero. O monge sentou-se ao meu lado e começou a limpar-lhe o rosto delicadamente, afastando os cabelos úmidos e pesados da fronte. Deve ser a mulher dele, claro, disse-me. Acho que em breve ele estará melhor. Os tremores realmente começaram a diminuir após 2 ou 3 minutos e Jamie abriu os olhos com um suspiro. Estou bem, disse. Claire, estou bem agora, mas pelo amor de Deus livra-te deste cheiro. Só então percebi conscientemente o perfume no quarto. Um aroma floral, picante e suave. Um perfume tão comum que nem me chamou a atenção. Alfazema, uma fragrância para sabonetes e águas de colónia. A última vez que sentira aquele cheiro fora nas masmorras da prisão de Wentworth, perfumando as roupas ou a própria pessoa do capitão Jonathan Randall. A fonte do aroma era um pequeno recipiente de metal cheio de óleo perfumado com essência de ervas, suspenso por uma base de ferro pesada, com rosas em relevo e pendurada acima da chama de uma vela. Destinada a acalmar a mente, os seus efeitos não eram evidentemente os pretendidos. Jamie respirava com mais facilidade, sentando-se sozinho e segurando a caneca de água que o monge lhe dera. O seu rosto, entretanto, continuava lívido e o canto da boca tremia-lhe nervosamente. Fiz sinal com a cabeça para que o franciscano atendesse o pedido de Jamie e o monge abafou rapidamente o recipiente quente de óleo numa toalha dobrada e levou-a para longe, pelo corredor. O peito de Jamie ergueu-se num profundo suspiro de alívio. Depois contraiu-se de dor nas costelas. Abriste um pouco os ferimentos das costas, disse eu, virando-o um pouco para ter acesso às ligaduras. Mas nada de mais. Eu sei, devo ter rolado sobre as costas durante o sono. O grosso cobertor, destinado a escorar o seu corpo na posição de lado, escorregara para o chão. Peguei-lhe e ajeitei-o novamente na cama. Acho que foi aquele cheiro que me fez ter pesadelos. Sonhei que estava a ser chicoteado. Estremeceu, bebeu um gole de água, entregando uma caneca em seguida. Preciso de algo mais forte, se estiver à mão. No momento certo, o nosso prestável ajudante atravessou a porta com uma jarra de vinho numa das mãos e um pequeno frasco de xarope de papoila na outra. Álcool ou ópio? Perguntou a Jamie com um sorriso, erguendo os dois recipientes. Pode escolher a sua forma de esquecimento. Escolho o vinho, por favor. Já tive sonhos suficientes para uma noite, disse Jamie com um sorriso enviesado. Bebeu o vinho devagar, enquanto o franciscano me ajudava a trocar as ligaduras ensanguentadas, passando uma nova camada de pomada de cravo de defunto nos ferimentos. Só quando eu já havia acomodado Jamie para dormir, firmemente escorado e coberto, é que o monge se voltou para sair. Passando pela cama, inclinou-se sobre Jamie e fez o sinal da cruz acima da sua cabeça. Descanse bem, disse. Obrigado, padre, respondeu Jamie ensonado, obviamente já meio a dormir. Vendo que Jamie provavelmente não iria precisar de mim até ao amanhecer, toquei-lhe no ombro a laia de despedida e segui o monge para o corredor. Muito obrigada, disse eu. Fico muito grata pela sua ajuda. Foi um prazer ajudá-la, disse, e percebi que falava inglês muito bem, embora com um ligeiro sotaque francês. Ia a passar pela ala dos hóspedes a caminho da capela de São Gil quando ouvi os gritos. Encolhi-me diante da lembrança daqueles gritos roucos e horripilantes e desejei nunca mais ouvi-los. Olhando para a janela no fim do corredor, não vi nenhum sinal da alvorada por trás das persianas. Para a capela? Perguntei surpresa. Mas pensei que as matinas fossem cantadas na igreja principal e ainda é um pouco cedo, de qualquer forma. O franciscano sorriu. Era bastante jovem, talvez com 30 e poucos anos, mas o cabelo castanho sedoso estava entremeado de fios brancos. Usava-o curto e a barba castanha fora elegantemente aparada, a ponto de apenas roçar a gola do seu hábito. Muito cedo para as matinas, concordou. E há caminho da capela porque é a minha vez da adoração perpétua do Santíssimo Sacramento a esta hora. Olhou para trás, para o quarto de Jamie, onde uma vela relógio marcava as 2:30. Estou muito atrasado, disse. O irmão Bartolome deve querer ir para a cama. Erguendo a mão, abençoou-me rapidamente, girou nos pés calçados com sandálias e atravessou a porta de vai-vem no fim do corredor, antes de eu poder ter a presença de espírito de lhe perguntar o nome. Entrei de novo no quarto e inclinei-me para ver como Jamie estava. Adormecer outra vez, respirando superficialmente com o senho franzido. Passei a mão ao de leve pelos seus cabelos. A testa relaxou um pouco e depois retomou a expressão preocupada. Suspirei e ajeitei-lhe os cobertores. Sentia-me bastante melhor pela manhã, mas Jamie estava com olheiras profundas e irritado depois da noite mal dormida. Rejeitou a minha sugestão de papas ou de um caldo para o pequeno almoço e falou rispidamente comigo quando tentei verificar os pensos da sua mão. Pelo amor de Deus, Claire, deixa-me em paz. Já não quero ser observado. Arrancou a mão das minhas com uma expressão mal-humorada. Desviei o rosto sem dizer nada e ocupei-me a ajeitar os pequenos potes e saquinhos de remédios sobre a mesa de cabeceira. Arrumei-os em pequenos grupos por função. Pomada de cravo de defunto e bálsamo de álamo para aliviar. Casca de salgueiro, casca de cerejeira e camomila para chás. E pericão, alho e milfólio para desinfecção. Claire, virei-me outra vez e vi-o sentado na cama, olhando-me com um sorriso envergonhado. Desculpa, Sassenach, estou com dor de barriga e muito mal-humorado esta manhã, mas não tenho razão para gritar contigo. Perdoas-me. Atravessei o quarto rapidamente e abracei-o. Sabes que não há nada para perdoar, mas o que queres dizer com dor de barriga? Não pela primeira vez refleti que intimidade e romance não são sinónimos. Ele fez uma careta, inclinando-se ligeiramente para a frente e cruzando os braços sobre o abdômen. Quero dizer que gostaria que me deixasses sozinho um instante, por favor. Atendi o seu pedido apressadamente e fui tomar o meu pequeno almoço. Quando regressava do refeitório, pouco depois, vi uma figura delgada no hábito preto dos franciscanos atravessar o pátio em direção ao claustro. Corri para alcançá-lo. Padre, chamei, e ele virou-se, sorrindo ao ver-me. Bom dia, disse. Senhora Fraser, não é? E como vai o seu marido esta manhã? Melhor, respondi, esperando que fosse verdade. Queria agradecer-lhe outra vez, por ontem à noite. O senhor saiu antes de eu poder perguntar o seu nome. Os olhos claros, cor de avelã, brilharam quando se inclinou numa vénia a mão sobre o coração. François Anselme Mericœur d'Armagnac, madame, disse. Ou assim fui batizado. Conhecido agora apenas como Padre Anselmo. Anselmo do coração feliz? Perguntei, sorrindo. Ele encolheu os ombros, num gesto completamente gaulês, imutável há séculos. Tenta-se, disse com um sorriso irónico nos lábios. Não quero atrasá-lo, disse eu, olhando na direção do claustro. Só queria agradecer a sua ajuda. Não está a atrasar-me, madame. Na verdade, estou a protelar a minha ida para o trabalho, entregando-me à ociosidade de forma muito pecaminosa. Qual é o seu trabalho? Perguntei intrigada. Obviamente aquele homem era um visitante na abadia. O seu hábito preto franciscano, salientando-se como uma mancha de tinta entre as vestes castanhas dos beneditinos. Havia vários visitantes como ele, ou assim o irmão Polidor, um dos que serviam à mesa, me dissera. A maioria era de estudiosos, ali para consultar as obras guardadas, na famosa biblioteca da abadia. Anselmo, ao que parecia, era um deles. Dedicava-se, como fazia há vários meses, à tradução de diversas obras de Heródoto. Já conhece a biblioteca? Perguntou. Venha, então, disse, quando abanei a cabeça. É realmente impressionante e tenho a certeza de que o abade, seu tio, não faria nenhuma objeção. Estava curiosa por ver a biblioteca e, ao mesmo tempo, relutante em voltar imediatamente para o isolamento da ala dos hóspedes, de modo que o segui sem hesitação. A biblioteca era esplêndida, de pé direito muito alto, com elevadas colunas góticas que se uniam em ogivas no teto em abóbada. Janelas do chão ao teto enchiam os espaços entre as colunas, inundando a biblioteca de luz. A maioria era de vidro transparente, mas algumas ostentavam vitrais de aparência enganadoramente simples. Passando em silêncio pelas figuras curvadas dos monges que estavam ali a estudar, parei para admirar um vitral da fuga para o Egito. Algumas das prateleiras eram parecidas com aquelas a que eu estava habituada, os livros lado a lado. Noutras, os livros ficavam deitados para proteger as capas antigas. Havia até uma prateleira fechada com vidro, com inúmeros rolos de pergaminho. No geral, a biblioteca possuía um júbilo silencioso, como se os preciosos volumes cantassem sem voz dentro das suas capas. Deixei a biblioteca sentindo-me apaziguada e atravessei devagar o pátio principal na companhia de Padre Anselmo. Tentei agradecer-lhe outra vez pela sua ajuda na noite anterior, mas ele encolheu os ombros, descartando os meus agradecimentos. Não foi nada demais, minha filha. Espero que ele esteja melhor hoje. Eu também, disse. Não querendo insistir nesse assunto, perguntei: o que é exatamente a duração perpétua? Disse que era para lá que ia ontem à noite. A senhora não é católica? Perguntou admirado. Ah, esqueci-me, a senhora é inglesa. Assim, portanto, suponho que seja protestante. Não sei bem se sou uma coisa ou outra em termos de fé, respondi. Mas, tecnicamente, pelo menos suponho que seja católica. Tecnicamente? As sobrancelhas lisas ergueram-se de espanto. Hesitei, cautelosa, depois das minhas experiências com o padre Bain, mas aquele homem não parecia do tipo de começar a brandir crucifixos no meu rosto. Bem, disse, inclinando-me para arrancar uma pequena erva daninha do meio das pedras do chão. Fui batizada como católica. Entretanto, os meus pais morreram quando eu tinha 5 anos e fui viver com um tio. O tio Lambert era... Parei, lembrando-me do apetite voraz por conhecimento de tio Lambert e daquele cinismo objetivo e jovial que considerava todas as religiões apenas uma das marcas de identificação pelas quais uma cultura podia ser catalogada. Bem, ele era tudo e nada, acho, em termos de fé, concluí. Conhecia todas as religiões, não acreditava em nenhuma. Assim, nada mais foi feito a respeito da minha educação religiosa. E o meu primeiro marido era católico, mas receio que não muito praticante. Assim, acho que, na verdade, sou meio pagã. Olhei-o cautelosamente, mas, em vez de ficar chocado com as minhas revelações, riu-se com grande entusiasmo. Tudo e nada, disse, saboreando a frase. Gosto disso. Mas quanto à senhora, acho que não. Uma vez membro da Santa Igreja Católica, é considerada eternamente sua filha. Por pouco que saiba a respeito da sua fé, é tão católica como o Santo Padre, o Papa. Fitou o céu. Estava nublado, mas as folhas das moitas de amieiro, perto da igreja, permaneciam imóveis. O vento amainou. Eu ia dar uma volta para arejar os pensamentos ao ar livre, porque não me acompanha. Precisa de ar e de exercício, e talvez eu possa tornar a ocasião espiritualmente proveitosa também, esclarecendo-a quanto ao ritual da adoração perpétua enquanto caminhamos. Três coelhos de uma cajadada, hein? Retorqui secamente. Mas a perspectiva de apanhar ar, ainda que pesado, era atraente, e fui buscar o meu manto sem hesitação.